Bom dia, pessoal. Bom, primeiro de tudo, apesar de eu estar falando de fora da mesa, onde normalmente a gente fala, primeira coisa para observar é que é muito diferente quando a gente lê a Bíblia sozinho, quando a gente lê a Bíblia no lar, como estou eu aqui, a Cátia, de quando a gente lê a Bíblia. Coisa para lembrar é que isso aqui não é uma interpretação autorizada do que exatamente a Bíblia está dizendo. Esse fazer teológico que a gente faz todo dia de manhã é, na verdade, uma articulação de uma resposta do coração da gente sagrada dentro de um determinado contexto, numa determinada circunstância, e como a gente responde isso. Sendo o clamor, né, de um povo cansado. Cansado de sofrer, cansado de estar perseguido, de ter lutas, né, de ser sustentado com aquilo que o Salmo chama de pão de lágrimas e lágrimas com abundância. Esse pão chochado na lágrima não é agradável, não é um gosto agradável. E o povo clama, né? Faz-nos voltar, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto. Mas o salmo começa clamando por uma ação. Esse é o máximo que a gente pode fazer. Deus é soberano quanto a quando, como, de que maneira. Ele faz quando ele quer. Ele age como quer. Ele toma a atitude que quer. E ele que toma a iniciativa. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A nossa parte é poder clamar, é poder dizer com todas as letras que a gente está cansado, que a gente está com dificuldade, que a gente está sobrecarregado, que a gente acha que já deu, que a gente acha que já chegou no limite. Isso faz parte. Uma criança, muitas vezes, ou uma pessoa que está em treinamento, né, seja ele um atleta, seja uma pessoa que está estudando, às vezes ela tem essa mesma sensação, e às vezes está no meio do treinamento, às vezes está no. Ainda falta mais a última volta. Mais uma volta na piscina. Mais um período para estudar. Mais um tanto para passar. E a gente acha que não vai dar conta. E é absolutamente legítimo a gente dizer para Deus, por favor, faz uma intervenção. Mas a noção que parte de quem faz esse pedido precisa ser de que apesar da gente ter todo o direito de clamar, pedir, esgoelar, chorar, dizer que está cansado, continua sendo da soberania de Deus o quando, a maneira e a forma como vai ser falado. Aqui ele fala, tu que és, pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias, tu que te assentas entre os querubins, por favor, responda. A gente quer ver uma luz, a gente quer alguma coisa que aconteça, por favor, faz alguma coisa, Senhor, porque não está dando mais. Agora, esse pedido está baseado em alguém que sabe que é Deus que faz. A gente só pode clamar. Ele que faz quando ele quer. Esse salmo fala de como Deus tirou do fundo do Egito um povo e fez um povo para si. Quando eu estava lendo, me veio à mente uma pequena distorção que o povo de Israel passou a ter, como se fosse ele o responsável por ter escolhido Deus. E o que tem o povo de Israel de especial em relação a todos os povos que habitavam e coabitavam a terra com Israel naquela época? Absolutamente nada. E Deus sempre deixou isso claro. Eu escolhi vocês simplesmente porque eu quis. Foi um ato de misericórdia. Não foi por nenhum merecimento. Se a gente pudesse forçar a ação de Deus, se o nosso muito falar, o nosso muito pedir, ou mesmo se houvesse alguma coisa em nós que fizesse com que Deus agisse preferencialmente na nossa direção, porque nós somos muito bonzinhos, na verdade o protagonismo dessa brincadeira toda é nosso. E sinceramente nós não somos nada. Quando a gente é atingido pela graça, só é graça porque a gente não fez nada por merecer. Só é graça porque Deus quis. E ele quis por sua soberana vontade. Ele quis porque ele é bondoso. Ele quis porque apesar da gente merecer tudo de ruim, apesar da gente ser quem a gente é, de uma maneira que a gente não entende, ele decidiu agir com a mais absoluta injustiça. Porque a justiça seria fazer a gente pagar por aquilo que a gente merece. Mas Deus resplandece seu rosto, Deus salva, Deus chama, Deus elege, Deus coloca, Deus escolhe, Deus faz de maneira absolutamente injusta. Assim como ele nos salva, entregando seu filho para morrer no nosso lugar, em absoluta injustiça. Ele não tem nenhum compromisso com ser justo, como a gente esperaria de um Deus. E a Bíblia diz claramente, a misericórdia ultrapassa a justiça. A misericórdia vence a justiça. O que a gente merecia pelos nossos atos, pela nossa maneira de ser, era muito mais. Assim era com Davi. E a última parte da oração de Davi que a gente leu hoje, que a gente leu essa semana, o capítulo 7 inteiro, Davi fala, eu só ousei orar. Eu só ousei chegar aqui e pedir ao Senhor que confirme o que o Senhor falou, porque o Senhor disse primeiro. Então faz, Senhor. Faz aquilo que o Senhor prometeu a teu servo. E olha, eu estou aqui sabendo perfeitamente quem eu sou, como a gente viu no texto de ontem, quando Davi diz: O Senhor conhece o seu servo, o Senhor conhece a minha família, o Senhor sabe quem eu sou. Eu estou absolutamente espantado com o que o Senhor decidiu fazer por mim. E é nesse contexto de um Deus que, apesar de nos conhecer, saber quem somos e como somos, decide agir a nosso favor, apesar da gente não merecer. Perceba que tudo isso faz a gente ter um coração grato. De novo, lá no texto de João, que a gente leu, a gente vê um texto que eu acho que é importante a gente lembrar o que é o Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque esses três primeiros evangelhos são evangelhos que a gente chama de sinóticos. Eles contam uma história mais ou menos no ritmo que elas aconteceram. E o foco é relatar, é um relato da história. O Evangelho de João é um evangelho teológico, ele é muito mais. As histórias e os assuntos estão agrupados dentro de assuntos, dentro de temas específicos. E eles estão agrupados com o sentido de explicar. Então, muitas das palavras que você vai encontrar na boca de João Batista, na boca do próprio Jesus, na boca das pessoas que estão ali, são muito mais interpretações de como que se via essa situação acontecendo, e são colocados vários postulados teológicos. Então, a história serve, nesse caso, para ilustrar. Olha, naquele contexto, naquela história, a gente pode aprender isso. E hoje é um desses textos. João 3 é um capítulo fantástico que começa com a conversa de Nicodemos à noite com Jesus, falando sobre a necessidade que ele tinha de entender, né? E ele começa, a gente sabe que o Senhor ensina da parte de Deus, né? E a gente queria saber aqui, senhor, como é que é esse negócio, qual é o caminho, né? E Jesus vai falando para ele, né? Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo e tal. Lá para frente, vai ter João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vai ter João 3,17, que fala sobre Jesus ter sido enviado não para condenar o mundo, mas para salvar ele. E aí, a partir do versículo 25, começa a falar de um outro assunto, é um outro tema. Né, e que antes de João ter sido preso, acontece tudo isso que a partir do versículo 25, antes da prisão de João Batista, surge uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, né, sobre purificação cerimonial. Aliás, a primeira coisa, né, o cara começa a seguir a Jesus, seguir a Deus, começar a ter uma vida reta, rapidinho ele já começa a desviar o assunto para o que é certo, o que é errado, o que é correto, como é que tem que fazer, como é que é, papá, já vai caindo para usos e costumes. Era uma dessas discussões. E ele se começa a falar com João Batista e fala: João, olha, tem um outro cara que está batizando do outro lado do Rio Jordão, né? Aquele que o senhor falou dele, o tal do Jesus, e ele está batizando e todo mundo está indo para lá. Nós estamos perdendo a audiência. Nós estamos perdendo gente. O pessoal está indo para lá. E aí, lamentavelmente, né, a tradução do português usa a palavra céu no versículo 27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Na verdade, a palavra no grego vem de acima, né, aquilo que vem de cima, aquilo que vem de uma linha superior. Fala, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês são testemunhas, eu não sou o Cristo. Eu já tinha falado para vocês, e olha, ele vai falar: o que mais importa é que ele cresça e eu diminua. Eu já cumpri, eu sou o amigo do noivo, ele é o noivo. A gente não está perdendo audiência. Eu estou saindo de cena porque chegou aquele de uma ordem absolutamente superior. De novo, quando Deus age, a gente sai de lado, a gente sai de banda, e se você perceber, né, nesse texto, para ter coerência com os outros dois textos, ele continua falando que Deus enviou Deus enviou aquele que fala as palavras de Deus, que é Deus que toma ação. Ele vai falar que esse Deus que vem de cima e age. Todo esse processo É para a gente lembrar primeiro, no dia de hoje, que a ação daquilo que a gente deseja muito é sempre de Deus. Mas vamos lá para o texto de João, para um pouquinho de saber teológico. Primeira coisa que tem que aprender é o seguinte: quando a gente começa a achar que a gente é muito importante, a gente naturalmente acaba dando. De novo, tem que voltar para Malafaia. Malafaia falando lá: eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Isto é um absurdo, eu estou indignado. Isso é tão diferente, né, de Jesus, que é o próprio, ele é o cara, e que vai calado, e que é preso injustamente, e que ao ser preso injustamente, simplesmente não se defende, simplesmente diz a verdade. É tão oposto. O que acontece? Esquizofrenicamente, a gente acaba tendo um problema aí de identidade, divide a nossa mente. E a gente que prega o Messias começa a achar que a gente é o Messias. A gente que prega a verdade começa a achar que a verdade somos nós. João era um cara muito saudável. Ele pregava a verdade, ele anunciava Jesus, ele mostrava o caminho. Mas ele percebe claramente que continua Deus dominando, Deus dirigindo essa cena. E as duas palavras que ele contrapõe, que o apóstolo João contrapõe aqui usando a boca de João Batista, é exatamente essa coisa: o que vem de cima, o que vem de baixo, o que vem do céu, o que vem da terra, o que vem dessa arena nossa comum. Então ele fala assim: olha, quem está aqui lidando com aquilo que vem da terra? O que que é esse vem da terra? É aquilo que vem das relações físicas, químicas, genéticas, instintivas, psicológicas nossas, que são próprias da nossa natureza. A ação de Deus de humanização nossa, de dar-nos consciência, ela ultrapassa inclusive as nossas inclinações instintivas mais básicas, as nossas inclinações psicológicas mais básicas, aquilo que é natural para a gente. Ele fala: olha, vocês estão discutindo aqui quem é de lá, quem é. A gente psicologicamente tem essas coisas, a gente instintivamente tem essas coisas de que lado eu sou, quem é o mais certo, quem é o principal, é que meu grupo é melhor do que aquele grupo. Isso é do nosso psiquismo, do nosso instinto, da nossa genética. Isso aqui, João está falando, aliás, que as pessoas que falam das coisas que vêm de baixo, que vêm daqui da terra, não que elas não existam. Mas o que ele está falando quando ele fala de reino de Deus é da gente lembrar daquilo que a gente leu lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, da ação de Deus sobre esses humanos que somos nós, que dá um passo além no nosso processo, vamos chamar de evolutivo, quando a gente ganha consciência. E essa consciência que faz a gente ultrapassar inclusive o nosso psiquismo, o nosso instinto, a nossa genética, sabe, as nossas reações físicas e químicas normais, e que faz a gente ir ao contrário daquilo que nos seria natural para, por exemplo, alguém bater na nossa face e a gente virar, né? Apesar de todas as reações absolutamente naturais que a gente poderia ter. João fala: cara, olha, até aqui eu vim trabalhando com vocês e preparando o caminho para aquele que agora vem de cima, vem dessa ação. Esse vem de cima é ação de Deus. É aquilo que Deus inicia. E ele que fala, fala a verdade. E ele vai falar agora de um outro, de uma outra parada, de um outro nível, de uma outra dimensão, para você entender. Então, o que eu acho importante para ressaltar hoje é o seguinte: olha, a gente pode clamar e pedir ação de Deus. A gente pode buscar fazer tudo certinho, ter toda a correção e, usando os nossos meios naturais, a gente ter a preparação do nosso coração, do nosso caminho para receber Deus. Mas tenta fazer duas coisas. Uma: nunca acha que porque Deus está agindo na sua vida, você é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Você simplesmente recebeu de Deus por graça, porque ele quis algo muito além do merecido e por isso muito injusto. Porque a justiça seria você não receber nada de Deus, você não receber nem misericórdia, nem perdão, nem oportunidade nova, nem novo caráter, nem nova maneira de ser, nem compreensão, nem nada. Quando você tiver alguma coisa de bom na sua vida, lembra que tudo que você tem é imerecido e é graça. Segunda coisa para lembrar é que toda ação que parte de Deus, ela não está sujeita ao nosso muito falar, ao nosso muito desejar. Terceira coisa para para a gente lembrar, é que, como diz o versículo 27 de João, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu, ou lhe é dado de cima, que é o que está escrito no céu aí por conta do tradutor, para facilitar para o nosso português, porque céu é uma palavra complicada. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado de cima. A gente não recebe nada desse tipo de graça, de perdão, de oportunidade. E no caso, Jesus só tinha o que tinha porque Deus havia dado essa soberania a ele. Ele é a continuidade de Davi. Ele é aquele para quem Davi recebeu a promessa: olha, eu vou fazer uma soberania, uma dinastia interna para você. Ele continua sendo o rei. Que fique hoje claro para a gente, que a gente lembre que tudo que a gente recebe de Deus e vem de cima não é merecido, não é porque você é bonzinho, ou porque Deus viu em você alguma coisa especial e não podia perder esse fantástico ser humano que você é, muito melhor do que os outros. Nós somos seres humanos absolutamente iguais aos outros, igualzinho, com as mesmas paixões, os mesmos desejos, o mesmo psiquismo, os mesmos instintos, a mesma genética, as mesmas reações físicas, químicas, biológicas. Somos absolutamente iguais. Se estiver acontecendo alguma coisa especial na sua vida que te faz fazer alguma coisa extraordinária que as pessoas percebem que é de Deus, creia-me, não foi por sua causa, porque você é super legal. Isso não aconteceu com Davi, isso não aconteceu com João, isso não aconteceu com ninguém. É sempre Deus agindo. O que que a gente pode fazer? É muito bom quando Deus age assim conosco, por nós e sobre nós. Então a gente pode fazer o que o salmista faz: Senhor, eu estou cansado, estou sobrecarregado, por favor, age, resplandece, porque se o Senhor agir aí de cima na minha vida, e dizer isso a partir de um eis-me aqui, Senhor, estou aqui para o Senhor agir, vai ser fantástico. É o máximo que a gente pode pedir. Bom dia, pessoal.